Jean, o filho de César, só modão. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso, pois me prendi na sua vida muito mais do que eu devia. Quando a noite de regresso você briga, ou qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu me amo tanto. Portal do Arrocha. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, já não posso. Tenho a impressão que o amor que um dia existia entre nós, hoje só resto a chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda e de que você não me deixe, meu amor. Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria. Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto.